Motivos de oração. 2 Tessalonicenses 3. Finalmente, irmãos, orai por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também o é entre vós. E orai para que sejamos livres de homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Efésios capítulo 3, versículo 14. Me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração. E oro para que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Em Efésios 6, o versículo 18, orai em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Vigiai nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Orai também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Aqui temos alguns motivos de oração bíblicos, e assim temos ousadia para fazer essas orações em nome do Senhor Jesus. E o mais importante entre essas orações é do Senhor Jesus. Lucas capítulo 22, versículo 42. Jesus orou no Getsêmane: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Ainda que não esteja nas nossas palavras faladas, essa vontade deve estar expressa em nosso coração quando oramos. Que se faça a vontade de Deus, e Ele sempre vai honrar esse pedido.